3858 no solo 47, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121 no decimal 1. Direito 21, TAM 3858. Salvador, boa noite, TAM 3662, descendo a 170 com informação Lima. TAM 3662, ação e identificação, desce para nível 050, ajustado 1094, autorizado para na proa de serve do 366. Serra Victor 366 na proa, descendo 050, TAM 3662. Salvador, 05, boa noite, autorizado alinhar e decolar, que está no zero, vento 090 graus com 099, que negal no 014. Ana 3-0, dispara 2500 PES, o ajuste 0-1-4, autorizado sinal RNAV, reporte passando servidor 366. 2500 PES, enquadra o ajuste, reportará no 366, autorizado o procedimento para o 36310. 705, decolador 52. Chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 1208, bom. Controle Salvador, 1705, decola. 1705, contato radar na decolagem, sobre a via saída da EL para nível 360. Da EL, via da EL para 360, 1705. Controle igual 9705. 9705, prossiga. Solicita direto da EL ou Leda. 9705, autorizado para a Leda. Vá Leda, 9705. Na 360, compete aproximação e chama torno na frequência 118.95. 395, obrigado, boa. Sou Salvador, 6310, baixado e travado. Boa noite, tráfego avistado, QNH 1014. Pouso autorizado, pistão 0, senhor Vento, de 090 graus com 109, o chame 6310. Livre de pouso com 6310. 2, 6010, 104, autorizado para o presidente, passará 7.6, 7.62. 05, chame Recife no 251, alterna no 288. 251-288. É 3110 no solo 00, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1, senhor. Tá, 3662, complexo semitorre, na frequência 118, decimal 95. 118, 3662. Tan 3662, é a torre de Salvador. Agora na sua escuta, Tan 3662, uma boa noite. Boa noite, Tan 3662, tráfego avistado, Kenegal no 014. Pouso autorizado no pistão 0, vento de 090 graus, 099, TAN 3662. Autorizado pouso, TAN 3662, 090. 662, no solo 05, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 211, chama do solo, Stan 3662. Salvador, boa noite. Stan 3197, se aproximando com Superdão no zero, pronto. Stan 3197, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 090 graus com 109. Livre alinhamento e decolagem da 10, Stan 3197. Uno 97, decolando os 21, chame agora o controle de Salvador em 120, do Espanha 8, bom voo. 208, boa noite. Boa noite. E Salvador, boa noite. Tá 3197, da El Cruza Mil Pés. Andrés 197, contato radar na decolagem, saída da El, após 2000 pés autorizado, vá na proa de Leda, subindo para 360. Sente 360, após 2000, Leda, tá 3197. controle, TAN 3197. Prossiga. Possível coordenação pro Andy da GEL? TAN 3197, aguarde. Aguarda. A 3197 autorizado, vou na proa de Irume. Direto Irume, TAN 38, 3197. Controle Salvador, é o papapapá Mike Vitor Alfa. Papapapá Mike Vitor Alfa, prossiga. Romeu 44, decolar de Serra Índia com Índia. O destino é Serra Índia com Índia, tá com 2 no PLB, alocado 0115 no transponder. Está interceptando o BR-324, vai manter sobre o voo para as Águas Claras. O papapapá Mike Vitor Alfa. Papapapá Mike Vitor Alfa, ciente. Reporte no local de sobrevoo, mantendo campo de pés, voz de Salvador 1014. Vai manter reduzido a vertical da BR-324, sem interferir, cruzando aqui, sem crescer. É a rota da capacidade de risco, sem segurar pra cima. Thanks. Voo 2194, essa é a identificação, dessa vez chegada a bordo para 4 mil pés, o ajuste na 0-4. 4 mil pés, e a chegada a bordo, voo 2194. TAN 3197, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.8. 125.1, alterna 128, TAN 3197, boa. 231, a sua identificação. DCB chega da bomba para nível de voo 050, ajuste no 094. A 3831 autorizado. Mike Vitoral, controle de centro. Está pronto. 3110, boa noite. Autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 100 graus com 07 nós, que é igual no 014. Ali, decola 6310, pista no 0. Boa noite, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali mantendo no zero, gol 2043. A 3x3, eu não confirmo de cara. Está reduzindo para 250 nós na presença. Entendi. Chama 310, decolado aos 39, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208. Controle 6310, decolou na sua escuta. Oceano 6310, contato radar na decolagem, se você ser da PUCA para nível 350. Na PUCA 350. Oceano 6350, 30, vá na Prodigama. Prodigama está presente com referências do Xenema 317. Ou 2194, lista para 4010, o agente tomador 1014 está autorizado. Sinal Rinari, reporte passando sem revista 366. Vai reportar o 366, eu vou 2194 autorizado. Pô. Voo 2043, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 00 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado a decolar, pistão na 10, voo 2043. Mike Litoral, paciente. Decolado aos 41, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, chame bom voo. Eu controlo o Salvador 208 ou 2043, com uma boa semana, obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo 2043, faça 1410 na Dael Leda Motiva. Voo 2043, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível 360. Suba via da El para 360, voo 2043. Rio 3858, boa noite, autorizando alinhar e decolar pistão 0, vento 100 graus com meio dúzia de nós. Além da cola pistão 0, Rio 3858. Tato vai passar o 366, já aviso algum campo. O 2194, aguarde transferência de comunicações. Aguardado. Está 3831, nós de Salvador 10114, está autorizado o sinal RNAV e a participação do senhor Vitor 366. Passaremos o Serra Vitor 366, custa 3331. Mike Vitor Alfa. O 2194, completa a aproximação, chame torre na frequência 1118, decimal 95. 1895, gol 2194, obrigado. Boa noite, 2194 da Gol, estabilizado no RNAV da 10. Boa noite, gol 2194, tráfego avistado, QNH 10114, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Aguardando 2194. Pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento de 100 graus com meia dúzia de nós, que negar 1014. Tá livre o pouso, voo 2194, sabe, confirma o vento? Vento 100 graus com meia dúzia de nós. Obrigado. Com 3858, decolado aos 44, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa, 3858.